eu digo 320, vou ir direto Leda. Só mantém nível 320, vou ir direto Leda, 2401. Passando o Zoom, né, estabilizando. Nova, volta. Completo terminal, chame torre, frequência no 8 do sinal 95. Normal, são 5, bom dia, acessa. Azul 3775, confirme já no ideal de descida? Já deu, 2775 mais 10 km. Sim. NMA 225, chame centro Recife, frequência 1.26.0, alterno no 28.8. 260.288.6225. Variável 3, ajuste no 095. Deu decolagem, essa não é 6-1. Saída Arbor, transição Alefa. Após Alefa, voa DCT Nitibo, onde intercepta a aerovia. Transponder 5563 e o controle de Salvador opera em 120.8. Autorizado, 360, decola da pista 190 pela direita, arbora elétrica, direto, Nitibo 5563-208. Correto, voo no 093, chama para puxa acionamento, portão 7. Salvador, voo 963, puxa back acionamento. Salvador, voo 950, azul, 4958. 4958, desça para o nível de voo 050, altímetro no 015. No ano, contato radar, se mantém o nível de voo 360, via saída da ELA. 360, via, pode voar lenda direto? Pedido aeronave no mesmo perfil de saída, mantém o perfil de saída 6291. Sérgio, a matéria. Até o quilo, tráfego avistado, autorizado de girar base, final do ano 7, confirma 3 checados. Vai, já travado, Oscar até o quilo. Autorizado pouso, pistão no 7, Oscar até o quilo, vento 360 graus, 04 nós, ajuste no 0 no 5. Autorizado pouso, 97, Oscar até o quilo. Autorizado, Miguel Cecília, deve estar nível de voo no 00, queria dar um no 025. Já descida, mas quem vê no passarete. É possível pular direto já o 3 vem além, não? 229, número 3 na aproximação, negativo de rápido 366, foi para a posição mais. Posição mais, sim, já está voando. Mas eu estou ligado ainda para lá, está 1-0, mais 1-0, 0. Nós Oscar Hotel Kilo, autorizado backtrack, táxi pela pista de Jopati 5, ou sinal de frequência livre. Confio pro Oscar Hotel. Autorizado backtrack, táxi pela pista, até o Pátio 5, ao estacionar a frequência livre. Backtrack, táxi pela pista, ao estacionar a frequência livre. Isso, frequência no 25, decimal 1, no alterno no 28, decimal 3, 5. Azul 4958, voe direto para a revista 366 para o final do procedimento RNAV na pista no 0, desça para 25006, NH1005, reporte passando Serra Vitor 366. Vando direto para o Serra Vitor 366 com 1015, descendo 2500, apartaremos estabilizados. Azul 2775, reautorizado descida até 4000 pés, altímetro no 0,5. 4000 pés no 0,5, 2775. Pessoal, azul, na turma 00, boa. O Patango Oscar Hotel Kilo, stand-by no transponder. 060, na turma 00. Salvador Azul, na 00, conge a saída cruza 2, 1300 pés. Na 00, contato radar, se que mantém nível de voo no 90, via saída conge. Sente o 990 via Conde, os 9100. Rumo 9093, autorizada a linha Matrix. 963 a linha Matrix, isso é o 90. Confirme a brux que está mantendo. 4958, pronto, 366. NM2 no 1, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. 251-2035, bom dia. Foi 775, após etapa, foi para o Serra Vida 366 para o final do procedimento da Renata. Após etapa 366, agora 2775. 963, autorizada a decolagem da 1-0, vento 330 graus 04 metros. Iniciando a decolagem da pista no 0, bom, 9-0. Confirma a alternativa e 181 na borda? 181 na borda, o pé na palma, da brava da estrada. Sente gol no 865, autorizado o táxi. E a parte do táxi Índia no ponto de espera, a torre 1895 com 1015 no ajuste, um bom voo. Controle Salvador, azul 2775, solicita para o Serra Vitor 366, se possível. Vai para o Serra Vitor 366, 2775. 366, grato. Decolado 239, controle Salvador 120. 1201 com 1963. 58, completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 3095, bom dia. 2775, desça para 250010, altímetro no 005, autorizado ao final do procedimento a renagem da pista no 0. Poste passando de reto no 366. Cuidado no 0, 2775. Afirmativo. Alô, Salvador, o botão 093, 179 a bordo, Campinas, com 2053 para trás. Gol 1093, autorizado táxi via Pátio, Táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 118, 195, com 1015 no ajuste, tem um bom voo. Pátio, dia 1895, no ponto de espera da 10, muito obrigado, será um bom dia. 7458. Gol no 649, para ficar área restrita entre a posição Ponce e Pelo, conforme notar. Vou direto para a Serra de 368, gol no 649. Aqui, vamos para o 368, Serra de 368, 649. 3229, após o TAP, vou ir para a Serra de 366 para o final do procedimento renal da pista no 0. Os 229, sem restrições, deixa para 250010, CNH 1005. Reporte na final do procedimento ordinário, passando para a RGT 366. Para 250010, vai reportar o 366 final. Cinco passos de rádio 366, completa a final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 8-395. 8-95, azul 2775. Torre Salvador, bom dia, azul 2775. Azul 2775, continua a aproximação, guarda na autorização. 7-275. Motor, o gol 865 decola sem parada após a aeronave na curva, não pode anear e manter? Negativo, segunda aeronave que precede já, sem separação para sua decolagem, será autorizado após a segunda aeronave da Azul. 4958, solo 545, solo Salvador 121, décimo lado. 219, obrigado. Azul 2775, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 3+, ajuste no 0 no 5. Pouso autorizado, confirma o vento, pouso 2775. Variável 3+. Ciente, grato. Alfa e Kilo, atenta ao balizador. 43, Alfa e Kilo, 4950. Sou 9963, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 128, decimal 35. 125, 2835, com 1963. Após ali, mantenha agilizando manobras, confirme se decola de imediato assim que autorizado. Afirmo, vou 80. Gente, após a aeronave ali, mantenha agilizando manobras, informo a TR da Passaredo passando 366 agora. Gente, vou 80. 2229 na escuta da torre. Passando 366, visual. 3229, completa final do procedimento. Centro Salvador, frequência 98, decimal 95. 2229, continue em aproximação, aguardo na autorização de pouso, informo o Boeing da Gol, preste a iniciar a rolagem pistola zero. Reduza na medida do possível, mínimo ali. Azul 2775, solo aos 48, próximo à direita, no 21, decimal 9, agilizando, por gentileza. 219, agilizando, 2775. Agora Azul 2775, liberou. Azul 2775, autorizado PAT 3 e Alfa e Kilo, atento ao balizador. PAT 3, Alfa e Kilo, Azul 2775. Autorizado pouso pistola 0, variável 29 vento, ajuste no 0 no 5. Nível na 0, 2229. 865, decolado aos 49, controle Salvador 201. 208, até. Respondiu o gol 865. Estou no 865 contato radar, se mantém o nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto elefa. Após 2000, direto elefa, sobe a 360, 865. A49, vou para o Serra Vita 366 para a final do procedimento Reinaldo da pista da zero. Desça para 250010. Reporte passando o Serra Vita 366. 366 e 2500. Tomou 1649. Passou 366, tem o campo à vista. Zona 649, completa final do procedimento, chame por Salvador, frequência 98, decimal 95. Até logo, até mais. Patrônico 1093. 0093, contato radar, valor nível de voo 360. E eu saí da árvore. 360 árvore. Salvador, bom dia. 1649 da Gol e final. 1649, autorizado pouso pistão na zero, vento variável, 2 nós, ajuste na zero, na 5. Centro de pouso, Gol 1649. O 91 00 está 59 milhas nordeste de Salvador, Serviço radar encerrado, submantém o nível de voo 190. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Sente a zona 100, passo de 190, mantém, chama Aracaju 1203. Vamos trabalhar. Comandor, bom dia, o Rio 5973, com a informação Lima. Rio 5973, bom dia. Informação Lima, confere, pronto, cap. Afirmo. Rio 5973, autorizado Recife, via Upes Luno 7, nível de voo 330. Decola da pista no zero com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5017, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Recife 330, vai pela Perugo 17. Decola 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5017, controle de saída 120, décima 8, Rio 5973. Correto, Rio 5973, chama para posto de acionamento no Pátio 3. Ciente, 5973. No 865, controle. 865, siga. Centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterno no 28, decimal 8. 260288, 649, próximo à direita no 219, solo 58. Direita 219, obrigado, senhor. 649. Bom dia, Gol 649, livre. Gol 649, bom dia, autorizado, pátio principal via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 649, obrigado. 0093, chame centro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. Afirmativo, sinal 260.38. Para o sala? Rio 5975. 5975, 975, informação Lima, protocópia para Fortaleza? Da Lima para a cópia Fortaleza. 15975, autorizado Fortaleza, via Upes 19, conforme rota, nível 350. Decola da 10 com curva esquerda, saída Borba, após Borba voa Fruti. Transponder, 50 no meia, controle Salvador 120.8. Negativo devido à área restrita, a saída mão vai passar por cima. Então vai fazer a borba. 4975, chama da puxa, pode 3. Eu passarei 2223 na 12, informação Lima para Sara Conquista. Passarei do 2223, bom dia, Lima confere, pronto cópia. Lima aqui, só uma foto. Passarei do 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa voa Opló, após Opló, Vitória da Conquista. Transponder 5023. Controle Salvador 120.8. D223, foi aprovado Salvador e Fazendo Kiss, nível 80, decola da pista 10, primeira direita, árvore lenta, após Popular e CTO. 5023, o controle 1208, 223. Correto, passarei do 2223, chama para posicionamento remoto no 2. Chama aí para posicionamento, 223, obrigado. 5973, parte de carga, pushback acionamento. Autorizado, Rio 5973, chama táxi. Autorizado, pushback acionamento, Rio 5973. Solo Salvador, Rio 5975 para push acionamento. Rio 5975, aguarda para iniciar o push. Aguarde 5975. O Salvador, o Rio 5973, pronto para o táxi. 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Rio 5973 autorizado, ponto de espera da piscina 0 via pátio, táxi Índia. O ponto de espera quando pronto, torre 1-8-95, ajuste no 0-16. Autorizado, pátio, táxi Índia, ponto de espera 1-0, torre 1895, ajuste no 0-16, Rio 5973. Rio 5975, coordene com a equipe de solo, pushback, chama táxi. 755, SN de identificação. Ponte autorizada, receba para 4000 pés, QNH 1-0 no meio. Estágio variando 1 a 4, poderia repetir, por favor? Dono 755, acione identificação, chegada bom, se autorizada, desça para 4000 pés, altímetro no 0 no meio. Autorizada a linha de decolada no 0, vento variável 3 mais. Autorizada a linha de decolar, pistão a 0, Rio 5973. Azul 4234, quanto cópia para Recife? Pronto. Azul 4234, autorizada Recife, via Azul 17, nível de voo 350, saída Puca, Jamo, Aracaju, decolada 10 com curva esquerda, transponda 5034 e controle Salvador 120.8. Autorizada Recife 350, decola curva esquerda Puca e Jamo, Aracaju, Azul 17, 0034208. Azul 4234, chama para puxa, acionamento, portão 1. Demora aqui, pronto. Bom dia, Gol 759, Passão Lima. Faz um portão 9, autorização Guarulhos. Gol no 759, Lima, confere, pronto, cópia. Opa. Gol 759, autorizado Guarulhos, via Upslu 10, Taubaté. Nível de voo 380, decolada 10 com curva direita, saída da Euleda Motiva, transponder 5030, controle Salvador, aparem 120.8. Aprovado Guarulhos, Upslu 10, Taubaté, nível 380, Salvador 10, curva direita da Euleda Motiva, controle 20.8, transponder 5030, voo 174. Correto, Gol no 759, chama para puxa, acionamento, portão 9. Fala Salvador, bom dia, é o Azul 9700 com a informação de uma... Mais 4 minutos. Salvador, eu passaria 2-2-3, está na remota no 2, pronto para o continuar acionamento. Autorizado, 2-2-3, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 2-2-3. Salvador, Rio, 5-5, pronto para táxi, 3 horas e 2 de autonomia, 3 a bordo, alterando o telezinho. Rio 5975, autorizado, ponte espera da piscina 0, via Pátio, Taxi Índia, no ponte espera Torre 118-95, com 1016 no ajuste, bom voo. Gente, pista 10, Pátio Índia, 118-95, 1016 ajustado, 5975, um bom dia. Confirma a radial ideal de saída? Quase. Seria para Belo Horizonte, ok, senhor? A radial? Pela 2-4-4-9. Rede Azul 9700, aguarda mais 30 segundos, cópia. é Belo Horizonte e Pampulha, ok? Entendi. Azul 9700, pronto, copy. Possível. Azul 9700, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Hotel, conforme rota do plano, nível 080. Decola da pista no zero com curva direita, perfil de saída Coral. Transponder 5027, controle Salvador, pera em 120.8. Está autorizado para Belo Horizonte, inicialmente nível 080, decola na saída Coral. 5027 ao transponder, 1208 ao controle, para o azul 9700. Correto, azul 9700, chama para o feedback acionamento. Nós ajuste no 0 no 5. Acelerou 2223, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Paz, táxi Índia. Ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16. Confirmando 3 horas e 15 de autonomia. Gente, 2223, como recebe o solo agora? Tá 1 para 1. Tá bom, né? A mesma coisa. Agora? 5-4. Gente, 2223, confirmando 3 horas e 15 de autonomia? É, 5-2 a bordo, 6:15, Salvador, 06 no 5. Gente, passarei 2223, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 118.95 com 10.16 no ajuste, um bom voo. Consegue Pátio, Índia, pode esperar no 0, 2-5, 0-6. Obrigado, bom dia, 2, 2, 3. 973, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 25, 25? 25, decimal 45, a secundária. 45, a secundária, gato, posso ver isso? Amém. Turno 755, a fim de evitar a área restrita entre a posição Bonf e Pelo, conforme a Natan, voe para o Sierra Vito 368. Turno Sierra Vito 368, voo no 07, bate principal. Gente, mais X-Ray Alpha guarda para prosseguir na box. Ok, estou na guarda. Eu só vou dando 208. 208, boa. Gol 1759, não escuta? 22226, ali mantém, estou no zero. Ali mantém no zero, é 0-0. Com contato radar, se mantenha o nível de voo 350 via saída borda. Via saída borda, sobe e mantenha o nível de voo, 310-5975. 350-5975. Olha a pista no zero com curva direita, saída arbor, transição Elefa. Após Elefa, voa DCT Oplor, DCT Vitória da Conquista. Transponder 5032, controle Salvador, Karen 120.8. Azul 7-3 autorizado com pista 960, decolador 90 com curva direita, Arbor e Elefa, depois o Flor e Vitória da Conquista. Aciona 5032, controle 1208. Correto, Azul 2723, chama para pushback acionamento, parte 3. Camará. Confirma a matrícula, chama o solo. É o gol no 649, cara. Gol no 649. Formação Mike, pronto, copy. Gol no 649, autorizado Porto Seguro via Upzulu, correção. Autorizado Porto Seguro, nível 360, decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda após Leda, direto Porto Seguro. Transponder 5035, controle Salvador 120.8. Autorizado Porto Seguro, 360. Fala 10, cruzando direita, da EO, meio da Porto Seguro, 50, 20, transponder 1208, controle 649. Correto, gol no 649, chama para feedback acionamento, portão 612. Chamaremos, 649. Bonito, final. Gente, como final 300, 5975.